CBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Chefe de uma família cujos filhos, em número de 600, voltaram de Babilônia para Jerusalém. Segundo o livro de Esdras. E Adoniram? Exato, chefe de 30 mil oficiais que o rei Salomão empregou para cortar os cedros do Líbano, necessários para edificar o templo e os seus palácios. E agora, Adonisedec. Também complicado, né? Rei de Jerusalém, sabendo que os gabaonitas se haviam colocado debaixo da proteção dos hebreus e estendiam de mais a mais as suas conquistas, juntou os reis seus vizinhos com os quais foi sitiar a cidade de Gabaão. Temendo os gabaonitas, um exército tão poderoso, recorreram a Josué. Josué Ben-Nun, que veio dar batalha àquele rei e o derrotou. Foi nessa ocasião que Josué mandou parar o sol, para ter lugar e tempo de continuar a mortandade praticada contra essas nações. Claro que o sol não parou coisa nenhuma. Havia de ser muito engraçado o sol parar para o Josué. Muito engraçadinho isso, mas vocês já viram que tudo é simbólico. Os espíritos encarregados dos elementos naturais que determinam a claridade, determinam a escuridão, deram um jeito, sim, de manter a claridade, mas não para parar o sol, seria absurdo. Aí nenhuma criança acreditaria na Bíblia. É preciso explicar e nós vamos explicar. Mas depois mandou tirar os reis da caverna para castigá-los de um modo especial. É que os soldados hebreus lhes passaram sobre o ventre e os ataram a umas forcas onde estiveram expostos até a noite. Então os lançaram para dentro da mesma caverna, fechando-a e os deixaram morrer lá dentro. Josué consentiu nesta execução para intimidar todos aqueles que se opusessem, por semelhante modo, às suas conquistas. É, compadre, parada dura. Olho por olho, dente por dente. Mas muita gente enche a boca e diz que o sol parou. Claro que o sol nunca iria parar, nem para Josué, nem para Moisés, nem para Abraão, nem para Elias. Nem Jesus faria parar o sol. Porque Jesus sabe que o que Deus estabelece, ninguém pode alterar. De jeito nenhum. É como fazer cessar a lei da gravidade. Aqui só se fala de Bíblia na mão, mas dentro da ciência. Não, mas que estão a conta da chuva. Espíritos tomam conta do mar, do calor, da plantação. Eles controlam tudo de acordo com as necessidades e o karma individual ou coletivo. Eis aí. Então a nossa Bíblia é uma Bíblia radiofônica. Uma Bíblia moderna, sem teia de aranha, sem bolor. Uma Bíblia agradável. E ninguém gosta de velório. Não gosta, não. Mas ficamos por aqui, porque isso é um assunto inesgotável e a gente poderia falar até o romper do dia.